ausência, companheiro, esta tristeza um dia se acaba. Se eu pudesse te contar como eu sofro noite e dia, se eu soubesse onde estás, aos seus braços eu voltaria. Faz um ano que eu choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Sombra, nosso abrigo aos domingos de tardinha. No tronco da palmeira já está se apagando os versos de amor que escrevei dentro de um coração. Mais um dia que se acaba, outra noite se aproxima. Um sorriso, um suspiro, outra lágrima perdida. Faz um ano que eu choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha.